vira, DJ. Pra não perder tempo, né? Que os caras estão aí doidos pra entrar já. E essa daqui agora que eu vou mandar pra vocês. Aí, chama Coração de Pedra. Facção já já, facção já já. Fala aí, Rony. Quem souber, canta com nós aí pra ajudar, ó. Com nós. Tá linda demais essa festa, irmão. Coração de Pedra. A ideia da música em si já fala aí, tá ligado? Coração em cada palmo de favela, infelizmente, irmão. Vários corações de pedra aqui hoje. Vamos lá, ó. É mais ou menos assim. E aí, Smith? Como é que é do bagulho então... mesmo? Coração de pedra prevalece na favela, contaminando de ódio, rancor a atmosfera. O silêncio da noite é quebrado no arregaço do noieiro endividado, viciado no mesclado. Enquanto o sangue escorre nos cortiços, nos barracos, juventude se perdendo com a cara no prato. Iludido com dinheiro, impregnado nas mulheres, aceitando as cartas dadas no jogo de Lucifer. Os parceiros no montão, tendo assinto 3-8. Deixa a mãe preocupada com o coração na mão. Na corrida do dia a dia, com 6 balas no tambor, difícil é sobreviver terra de gladiador. Eu vi vários parceiros cair na necessidade, uma vida perdida no clique-clack da maldade. Fora os que foram laçados pelo diabo, deixando a família de lado pra se matar no mercado. Que? Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, quem morre não vai voltar. Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, quem morre não vai voltar. Pode crer, ladrão, demônios puxando o cão, sem temer a cadeia e a solidão da detenção. Precisando de um apoio, de uma mina ou de um parceiro, que chegue pra somar e o tiro do desespero. Na minha quebrada conheço os camaradas que cresceram na vida entre a cruz, a espada, o 5-7 nervoso. Assalto a mão armada na rua de Fortaleza, o sangue escorre nas calçadas. Vixe, é foda, infelizmente é assim. Bala pra todos os lados, guerra que não tem fim. Me ajuda, Senhor, me afastar dos B.O. A minha filha vai crescer, quero dar ela o melhor. Smith, tem uma saída pra você. Põe na cinta esse oitão, ele vai te proteger. Tô mandando pra você tecido de cocaína. Pra vender, põe os moleque de tocaia nas esquinas. Não vai faltar dinheiro, carro, droga, mulher. Só assim você consegue tudo aquilo que você quer. O demônio tá na febre, querendo nos atrasar do caminhão da paz. Ele quer nos tirar, oferecendo ilusão. Corpo dentro de um caixão, infelizmente, para os manos cair na tentativa. Solidão atrás das grades, é isso que você ganha. Coração de pedra, é a vida inteira jogada na lama. Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, quem morre não vai voltar. Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, não vai voltar. É foda, eu sei, eu tô ligado, meus parceiros. Quantos já se foram por motivo de droga e dinheiro? De que valeram velórios, caixões, enterros? Foram exemplos pra vocês, não fizeram efeito. Sua mãe à noite, orando de joelho, já não aguenta mais, de dor e desespero, pedindo a morte. O único jeito pra ter paz e sossego, esse é seu apelo. Cadê você? Onde é que você tava quando o infarto levou ela no meio daquela sala? Morreu sozinha de desgosto em casa, enquanto você arrepiava pra ter nome na quebrada. Nem todo dinheiro paga o preço de uma lágrima, o diabo sorri vendo nossa desgraça. Seja mais vocês na armadilha, não caiam. É o certo pelo certo, pois o crime não aceita falhas. Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, quem morre não vai voltar. Coração de pedra, pá, pá. Várias vezes criminosos prontos pra atirar. Coração de pedra, pá, pá. O sofrimento é pra quem fica, quem morre não vai voltar. Felizmente não volto, irmão. É isso aí, irmão. Só pede quem morre, irmão. Sem palavras, só agradece. Só quem morre não volta mais, irmão.